7738, decolada 17, controle e salvamento 2018, boa viagem. Azul, escuta então, 4738, 10, freia, pergunta lá. 52, expulso autorizado, pista 90, vento motorizado graus, 12, nós, ajuste 9020. Nível de pouso, tão 3, 152. Será a possibilidade de tapar 2000 vá pro ti? Após o homo, trazendo pro ti 4738. Dá um homo, depois pro ti 4738. Vai direto no Momo, tampa 736. Direto no Momo. Momo. Vai, vamos, Momo, tampa 736. Autorizado direto para o tio, então 4738. Proativo 4738. 098, chama-se, 198, ultimo 95. 9-8, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 9-0-2-0. Aguarde, calma. Autorizado, pista 90, vento 930 graus, 129, ajuste 9020. Ele 224 da Oceané, decolado aos 23, controle 120, décima 8, boa viagem. No solo aos 25, direita, táxi via Alfa, reporte Anjo Juliette. Direita Alfa, táxi Juliette, o Anjo Juliette. 098 autorizado, ingresso do Giliette, portão 4. Giliette, portão 4, 098. Na posição 8, desse parabéns de metal, sem restrições de velocidade, acho que na posição 8, Autorizado o procedimento, a parte estabilizada, ajuste 1.021. Para destino, chame a 2, 2, 4. Chame a 2, 2, 4, serviço de mulher está encerrado 2 minutos para o ministro da terminal. Rodrigo, decida com o controle Aracaju na frequência 1.0.8, ao meu lado. Confirmando 203, controle Aracaju. Assim, 1.0.3, este é chame a 2, 2, 4. Chama 258, chama Tony 2895. Relaxa. Aí 5197, desce para 2 de locais, autorizando o procedimento e a porta estabilizada. Para 2.597, a porta estabilizada. Salvo 9931. Prossiga. Bom, nós que não estávamos esperando aqui a nossa chegada, não sei se tem como avisar ao sentido do aeroporto. Essa parada aqui não tem. Ok, de acordo com o aéreo, a posição fica como meu. Só que como não tem ninguém aqui, aí eu tô vendo uma viatura da infraero na primeira posição. Posso ser que ele esteja aguardando o senhor naquela posição, posição 1. Mas se a infraero mudou o portão, eu não tô ciente, entendeu? 9931. Mas pode prosseguir à esquerda, se tiver condições, táxi à esquerda, posição 1. Se você taxiar, você vai ver logo a viatura de operações ali aguardando. Não, porque a gente está aqui na 5 Romeu, você acha que não é mais fácil eles irem para 5 Romeu? Ok, eu vou coordenar com a infraero, só um instante. Oi, boa noite, aqui na 6258. Oi, desculpa, Paulo, será que é possível eles se chamarem de 5 Romeu? Eu estou coordenando aqui, só um instante. A gente acertou o aeroporto, mas eles estão esperando nós na trilha em Salvador, né? Foi estacionar 6258. Estacionar 6258, pouso autorizado, pista 90, o vento 120 graus, 159, ajuste 9020. É isso mesmo, o 9931, o senhor pode manter a posição, ok? A viatura está indo aí parquear o senhor. Ô Paulo, muito obrigado pela ajuda. Nada. Boa noite, essa é a identificação, chega na minha região, disse mantém o nível de voo 050. Alfa, né, 6258, Mussolo 43, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Galaxy Juliette. Alfa, reporte antes da Galaxy Juliette, 334, vizinho, né? 974, 3036, meta, reporte estabilizado, chama 974. Depois para estabilizado, 974. Azul 5127, chama torre, 198, do sinal 95. Chama torre, 295, obrigado. Azul 5127, continua a aproximação, agora utiliza o percurso. Vale, Azul 5127. Salisa Pouso, piscina 17. Avisado, Pouso, piscina 0, 130 graus, 89. 7, fala que eu vou chuva forte na final, ok? qual é a autorização? Azul 5127 no solo 49, táxi à direita, táxi via alfa, reporte antes do 7 Juliette. Direita alfa, vai reportar antes do Juliette, azul 5127. Número 354, não percorre? Ok. 3-9, Salvador, Aracaju, 230, East 33, decora a pista na 0, curva esquerda, saída full, passando para Aracaju, controle 120-18, transponder 100-22. Cheque 230, Salvador, Aracaju, pista na 0, curva esquerda, risco 33. Puca, atenção Aracaju, controle 208, 5022, transponder 134. Transponder 2, chefe, já para a pista na 0. Está pronto. 3-4. 3-4, pouso, pista no 0, vento no 5-0 graus, uma vez mais ajuste na 0, 2-1, o Sanemea 074. 1021, ajuste, livre pouso na 1-0-63-0-0-7-4. Juliette, azul 5127. 5127, mantém a posição de Juliette. Mantém a Meu nome é Sistema, isso é a minha explicação, chega da Bandeira de Ana, isso mantém o nível de voo 050. Chega de Sartre, voo no 972. Thank you. 154, autorizado. Linhares é colapso, 90, 140 graus, 14 norte. Já entendi, decola no 0354. 5127, posição 1, Juliette, posição 1. Ok, posição 1, Juliette, posição 1, azul, 127. M34, chama a torre em 198 do sinal 95. 295, boa noite. Boa noite. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3-4. Bona 354, decolado 157, controle 120, décima 8, boa viagem. 308, obrigado. Boa noite. Contato radar saída Tuca, número 2-3-0. 7-3-0, nível 0-5-4. 3-4, pouso autorizado, pistão 0, 950 graus, 139, ajuste no 0-2-1. Leve pouso, pistão 0, gol 3-3-4. Nossa, chegou sem instruções de sofrimento de montanhas e ajuste na 021, autorizado o procedimento e está estabilizado. Eu vou 9445, aguarde a cópia e ajuste na 021. 3318, aciona a identificação, chega da bomba de ONU, desce montando, hoje voo 050, autorizado Duna. Sim, autorizado Duna. A 334, Mussola 00, táxi direito, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de leite. Alfa, táxi de leite, bom, 334. Dona 354, chama sempre de 6, no mesmo aí, decimal 85. 85, bom, 354, tchau. São 3398, sem restrições, lista para dois de hotéis. Autorizado o procedimento, estamos estabilizados. Estamos estabilizados, Daniel Pérez, o café 398. Mantenha a posição. Ah, mas é a posição. Controle de comando 172. Conseguiu? Convidado, por que eu mantei a prova 056? Interceptar o local de avaliação. Eu promoção bem à direita de Dora. Sim, chegou 2000, já estava no... Então, soma Duna, gol 972. Duna, 972. Zona 334, Vigilete, portão 4. Vigilete, 4, boa. A 354, controle. Controle o 354, por favor. Vamos sentar o 5126, decimal 85, salva negativo 12545. 285, 2545, ok, obrigado. Bandeira de voo, posiciona a identificação cheia da bomba de onda, e se mantém o nível de voo 050. Autorizado voar do lado. Sim. Azul 4062, sem restrições de altitude, desça para 3.000 e ajuste na 020. Voa 0-2, circulado 07, no controle, no 2-0-2-1-8. 2-0-2-1-8, bom, 0-2. Boa noite, com 0-9-8, massa 1.700, Pouca. Boa 0-9-8, boa noite, contato o radar, saída Pouca, nível 370. Tá, vivi a Pouca, 370, vamos ver, 98. Número 972, chama a torre, 198, do sinal 95. 18, 95, obrigado. Avistado, fogo autorizado pista na 0, vento 180 graus, 07 nós. Fogo prisão na 1-0, gol, 972. Boa noite, são 9124. Mantenha a escuta, guarde o número 2 para a copa. Gente, na escuta, o seu 9124. 198, chama Recife, meu nome é Júnior, decimal 85. 26, decimal 85, com 098. Gostaria de 224, adiciono uma identificação, autorizado já IPAP, quando a unidade descida, deixe manter o nível de voo 000. É, direto IPAP, obrigado, ideal para o nível 060, para 322224. Luana 9, cheque 2, solo Luana 2, libera direito, mantém-me escuro, tá que se autorizar de alta, reporte antes dos limites. De alta, reporte antes dos limites. Gol 9445, copia. Prossiga 94. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota do plano, corrijo, via preso 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0, após a decolagem em curva à direita, perfil de saída São João, lei da morte. Aciona o transponder 5020, controle no 20, decimal 8. Qual será o transponder? 5020. 340, decola da 1-0, com curva à direita, na São João, lei da perfil 1-0. 208 ao controle, 5020 ao transponder, ou 9445, Romeu. Confirmando a saída, São João no meio da Motiva, e vai prosseguindo pelo 1-0 até Taubaté. São João no meio da Motiva até Taubaté, ou 9445. Via pelo 1-0. Via pelo 1-0, conforme protegendo, 9445. Tan 3398, continua a aproximação, aguarde contato visual, ajuste na 020, pista seca. Ok, pista seca. Passando aí a via Serra, visual. Zona 24, confirma o gate. 1-0. Ok, pode iniciar a pushback e rodar na cota. É, autorizado pushback, iniciando aí, ajuda o pushback. Autorizada descida para 4.6, o ajuste na 020, voltou na. Né? Passarinho 2224, copiar? Negativo, senhora, pode confirmar? E autorizada a descida para 4.000 pés e ajuste no 020, veio né? 4.020, voa Duna 2224. Sua direção é de um curso direito, perfeito saída São Bruno, Leda Mótila. Acena 5024, controle 120, decimal 8. Gente, já no avião, não está autorizado Guarulhos, nível 340, via por Zulu 90 até São Patel. Decola Zulu 90, curva direita, boa saída São Bruno, Leda Mótila. 5024, transpone 1208, controle. Correto. Então, nós 124, no plano para o táxi.